indignado com o que vejo, pasmo com as notícias, esboço uma reação. Meu peito se enche em discursos, palavras bonitas, juras de ódio, desejo da verdade. Paro, sistematicamente paro. Meu desejo se confunde, minha ação me põe à prova. O que tenho feito? Julgar alguém alheio sem enxergar meus próprios feitos? Que exemplo eu carrego? Que vícios me perseguem? De repente, nas notícias me vejo, de formas diferentes, mas do mesmo jeito. De repente, meus inocentes atos, ilícitos atos, pueris, mostram-se julgados no noticiário da TV.